Trajado de Lacoste com bolso cheio de carvão, carreta no grau, parte o paredão. Trajado de lá. Galera do Churrasquinho de Vila, estamos junto. Obrigado pelo carinho de sempre, viu? Cheio de ó, oh, bota lá fúria pra cachorrada começar. Bota lá fúria pra cachorrada começar. Bora, gordo, não esquece, bro. Aquaman, Strap Cement, Cavalo.